como uma criança, como entendem de se apresentar. E por isso, para os que não sabem divulgar essas coisas, há grandes confusões no desvendar desse mistério. Pois, tudo isso é preciso para que o povo invisível seja conhecido, reconhecido e respeitado entre o povo aí do chão. E assim, vivem todos apalpando no mundo para aprender. Para ver se dá certo ou não. E sempre na incerteza de tudo. A ciência é assim. E assim, todos vão apalpando para ver se acertam ou não, se dá ou não. Todos sempre vivendo desse jeito, horrivelmente, na incerteza disto, na incerteza daquilo, na dúvida disto, na dúvida daquilo, desconfiados de tudo, pensando uma porção de coisas. Sempre em experiências para ver se dá certo. E por assim viverem, é que a ciência passou a entender que todos tinham espírito. Na imunização racional, ao contrário. Não existem dúvidas. Não se vive de experiências. Não se vive desconfiado, porque ela nos dá o verdadeiro saber das coisas naturais e ensina-nos o porquê do mundo, o porquê de tudo, provando e comprovando a verdade das verdades. O vivente tem desconfiança de tudo. Muitas vezes está confiante e a má interpretação é quanto basta para ficar desconfiado. Muitas vezes, por causa de uma palavra, por trocar de olhos, por um gesto ou por coincidência, é que às vezes geram calúnias de inimigos gratuitos. Assim, na mesma hora que o vivente confia, desconfia, perturba-se e não sabe se está em terra firme ou se está pisando em falso. Sempre desconfiado por não ter garantias no modo de viver. Por serem espíritas é que são desanimados. Muitas vezes animados, mas por isto ou aquilo, por qualquer coisa desanimam, esfriam. São todos desanimados, porque não têm uma posição definida e serem seres em experiências. Tudo isso é tolerante para os imunizados. Pela continuação da leitura, vão melhorando esse estado de coisas, sentindo menos perturbações, até o ponto do equilíbrio total. A imunização vai fortalecendo o vivente, até dar-lhe forças para dominar-se e ter uma situação definida. Aí, o vivente deixou de viver em experiência, está completo, é senhor de si, é um equilibrado. A palavra espírito contém muitas ramificações e derivados. Quer dizer, espertos, expansivos, exploradores, expoledores, espertalhões, enganadores, por não poderem provar que tudo o que fazem e dizem é verdade. Nada provam e por nada provarem, encerram tudo como uma coisa misteriosa e sem solução. Não sabem de onde vieram e muito menos para onde vão. Não tem convicção, certeza daquilo que dizem, daquilo que fazem e por isso, enganados enganando os demais. Portanto, o que é o Espiritismo? Aventureiros, que não dão provas definidas do que são, do que o mundo é, pois é invisível, indecifrável, que os viventes sabem existir, mas não podem deles receber a divulgação da verdade, devido à situação deles ser também de dúvidas e de experiências. Quem se baseia num ser que não prova nem comprova a verdade das verdades, está enganado e enganando aos demais. E é por isso que todos vivem sofrendo no mundo, cada vez mais, sem terem confiança nem em si mesmos, nascendo daí, o egoísmo e o ciúme. Não é dizer aqui, que o Espiritismo não é verdade. Mas é que não está no Espiritismo a verdade das verdades. Ele é apenas uma ínfima partícula da verdade. Sabem que o vácuo é habitado pelos invisíveis. E por serem invisíveis, tratam de espíritos. Existem então, invisíveis de todas as categorias, bons e maus, os quais se apresentam aí aos viventes com a formação ou identidade que entenderem, uns de santo, outros de anjo da guarda, de santa, como entenderem, de acordo com a instrução e a capacidade do meio em que se apresentam. Há meios que aceitam isso e outros não. Há meios que não aceitam e acham um absurdo, como de fato é. tudo dependendo do meio do vivente onde eles chegam e manejam de acordo com esse meio. É para verem como tudo isso é complicado, precisando explicar de diversas formas para provar e comprovar a nulidade dessas coisas e a certeza de outras. O vivente, quando nasce aí nessa terra, já encontra tudo isso e vai admitindo como coisa de grande proveito, bastando, no entanto, o sofrimento, para verificarem que todos estão errados e que o mundo atravessa a condição de salve-se quem puder. É esta a conclusão que o vivente tira, nascendo então nele a ganância, a cobiça, a necessidade e o esforço para subir e melhorar sempre, com medo de sofrer e tudo fazendo para vencer as guerras, as lutas, as confusões, os aborrecimentos, visando todos melhorarem cada vez mais. O que é desencanto? Há viventes que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer, porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto, diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se, porque no desencanto estão as soluções do mundo. Por serem muito atrasados é que leem o universo em desencanto e não sabem o que quer dizer. Uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões dizendo muitas vezes ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito sim, porque é redígio do desencanto, feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita à moda ou jeito dos encantados, a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto e escrita para desencantar, é que não entendem a princípio. Olhem bem. Desencanto é uma coisa que não conheciam, estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem, porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só, de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros, e com o segmento, sai a finalidade de todos. Por ser desencanto tem que descrever um assunto, parar esse assunto começar outro, parar este começar um novo, para deste, pular para o outro, e com a continuação da escrituração, completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora, o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um. E o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto, é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas se conhecessem, compreenderiam o redígio do desencanto, que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias porque há viventes que se lhes precisam explicar essas coisas, de diversas maneiras, por serem rudes demais. E há outros que não, porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente, quando não entende, deve ficar quieto até ser esclarecido, e não fazer confusões, por não saber interpretar como deve. E assim, averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas, pois há viventes que leem tal qual um papagaio. Acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e perguntadas sobre o que leram, nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e quando acabam de falar, nada sabem. Viventes que leem sem atenção. Porque vivente que presta atenção no que lê, a qualquer hora sabe contar sobre o que leu. E só tiram proveito desta leitura os que sabem, os que prestam atenção na leitura, os que têm conhecimentos para contar trechos desta obra, porque os que não sabem, não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina, com precisão e proveito. Mas muitos interpretam diferente. Leem porque a ordem é ler, mas não dão a atenção necessária, e quando acabam de ler nada sabem, e se vão querer explicar alguma coisa, se embaraçam todos. Não há necessidade de guardarem tudo. Mas sim, os trechos mais importantes, mais definidos, bem claros e esclarecidos, para atingirem o bem dado pela imunização racional. Quando se trata de uma base como esta, racional, tudo sempre de bem para melhor, multiplicando-se sempre, culminantemente, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. É um tesouro dos tesouros, para quem recebe as graças do racional superior. Todos que recebem as graças do racional superior têm um tesouro dos tesouros. Todos que pertencem ao racional superior têm o tesouro dos tesouros. Todos que são consagrados pelo racional superior, possuem o tesouro dos tesouros. Ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera, não são consagrados, recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, há grande confusão entre os povos, confundindo o racional superior com os seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo, é que são o povo da baixa atmosfera. A planície racional fica muito acima do Sol, da Lua e das estrelas. Muito mais distante do que daí da Terra ao Sol. As influências dos habitantes da baixa atmosfera. Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque a vivente não tem equilíbrio. Não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caracteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. Eis a razão do vivente, uma hora estar pensando bem, outra hora pensando mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Umas vezes animado, outras desanimado, sem saber por quê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem a estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes, constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a Terra e o Sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo, é aí a origem de todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado. Por não ter certeza do porquê ele assim é e todos assim são, do que foram, do que devem ser, do que têm que ser, porque, com o tempo, todos chegarão aos seus lugares, forçados pelo sofrimento que aperta cada vez mais, universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz. Mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto dessa outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos, esclarecendo como se alcança, como se chega cá na planície racional, por meio de imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo mau e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim, que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade. São viventes impossíveis que precisam de quem os domine. De índole tão má, que há necessidade de serem controlados pelos seres invisíveis da baixa atmosfera, que, embora maus, freiam, com suas influências, os instintos de perversidade desses viventes. A ciência e o espiritismo.

e o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra, chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, em virtude da sua obediência e persistência. Esta é uma propaganda de engrandecimento para todos. É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural. Não é religião, não é seita nem doutrina. E por isso, não ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras, quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião, é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita. Não é espiritismo e sim, um conhecimento que interessa a todos. Então pergunta o vivente, e quem dá este conhecimento? E eu respondo, é o racional superior. E o vivente insiste, e quem é esse racional superior? Eu esclareço, o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso. Não é espírito. É um vivente como os daí da terra, diferente apenas, porque não é terreno. Espíritos são viventes que habitam o vácuo, entre a terra e o sol, e que nunca saíram disso, sempre em expiações e experiências. O racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra, por serem estes, feitos da mesma natureza e por isso, terem a faculdade de uma comunicação natural. O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de radiações e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através de imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético e a imunização é do mundo racional, que fica muito acima do Sol, com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso. A imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam. O que é espiritismo? Espiritismo quer dizer experiência, expansão. E é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa, fazendo espanto e prosseguindo sempre em elevação para encontrarem o princípio e o fim de tudo. Expandem-se e elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização, a imunização. Então aí, o vivente tem a sua situação definida, porque se tornou um imunizado, um porta-voz autêntico que encontrou o seu lugar, por meio das experiências, por meio do espiritismo. Espiritismo quer dizer, tudo de origem de experiência, donde surgem os espertalhões, os especuladores e os mentirosos. Há viventes que dizem estar com a verdade e por meio de truques, exploram e enganam os mais atrasados. Existem viventes que dizem estar manifestados com santos, para poderem enganar, ludibriar e atrair melhor os crentes, aproveitando-se da sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem. Dizem estar manifestados com este ou aquele santo, com o espírito do pai deste ou daquele, com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes e estes, por não terem conhecimento dessas coisas, ficam atraídos, surpreendidos, emocionados escravos desses santos todos, para então serem manejados e explorados, indefinidamente. Um vivente de ideias claras não aceita isso, porque logo vê a mentira em tudo que se lhe apresentam. Mas, nem todos enxergam, nem todos têm o mesmo adiantamento. A maioria do povo é atrasado. Então, desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício, porque o meio é ruim, é mau. E só adotam aí, tudo quanto é de ruim, tudo quanto é de mal. E por quererem ser puros, dizem que recebem santos. Enfim, o atraso é muito grande. E tudo isto é adotado no meio do povo atrasado, onde se vê o maior sofrimento, cada vez aumentando mais, por ser mal tudo aquilo que adotam. Esse é o fim a que o espiritismo leva. sofrimentos, martírios, vítimas de coisas que não conhecem. Frutos de experiências e nada mais. Em outros meios mistificam de modos mais suaves, recebendo espíritos de pessoas que já morreram aí na Terra.